a rádio Princesa da Serra. A rádio da família. Cada momento, uma mensagem de amor e de paz. Princesa da Serra. Sempre uma palavra amiga que nos envolve e alegria nos traz. Todo o Brasil, de norte a sul, na sintonia do amor e da alegria. A rádio da família. YJ 926, Rádio Princesa da Serra, 830 kHz, 20 kW na antena, amplitude modulada, sinal forte, som limpo, estúdios Rua 13 de Maio 119, Itabaiana, Sergipe. Princesa da Serra AM informa a hora certa. 10h38. Para sua informação e entretenimento, prezado ouvinte, a Rádio Princesa da Serra AM acrescenta semanalmente aos seus bons momentos de lazer Revista Dominical, a enciclopédia cultural do rádio. Comunicação, Mozart Fonseca de Oliveira. Todos os domingos, 7h. Rádio Princesa da Serra AM, a rádio que tem história. AM 830, a força da comunicação. Rádio Princesa da Serra. Nestes pontos, Senhor, que me falta esperança, ajude-me, fortaleça-me, meu Senhor, meu Deus, meu Rei. Marcos, que a paz de Jesus esteja com você. Bom dia, Padre. Deus o abençoe. Você fala de onde, Marcos? Eu falo de Lençóis Paulistas, São Paulo. Como é que você me acompanha em Lençóis Paulistas? Você é Lençóis Paulista? Pela RM. É. Pela RM 87,9. Minha saudação à nova RM 87,9. Diga lá, meu filho. Padre, eu queria dar um testemunho. Por favor. Em abril desse ano, eu peguei Covid. É. Aí eu fiquei 30 dias internado lá. Certo. E graças a Deus, Jesus da Santa Chaga, eu não fui entubado, nada. E depois de 30 dias eu saí do hospital. Amém. Amém. E graças a Deus eu estou bem, eu não fiquei com sequela, graças a Deus. Certo. E estou tocando a vida devagar. Que bom, filho. Louvado seja Deus pela sua sobrevivência. E louvado seja Deus por não ter ficado sequelas, não é? É verdade, graças a Deus. Tá certo. Então, graça recebida. É, graça testemunhada. Amém, filho. Amém. Eu queria deixar até a sua oração, viu, pai? Por favor, diga lá. Eu queria deixar minha esposa Terezinha de Carvalho. Sim. A minha filha Maitê de Carvalho. Não entendi o nome da filha. É Maitê. Mais. Maitê. Maitê. Ah, tá. Isso. Maitê. Fica... Tá. É, o meu genro André. Tá. E toda a minha família, que é muito grande, não vai dar falar tudo e vai esquecer também, né? Tá bom, Marcos. Os nomes estão aqui, levarei no altar do Senhor. Meu grande abraço, Deus abençoe. A Lençóis Paulistas, Estado de São Paulo. Rádio Nova RM FM 87.9, diretor Carlos José, Dom Maurício Grotto de Camargo, arquidiocese de Botucatu. Queridos filhos, eu olhando aqui no site, você pode interagir. Meu nome é Solange, é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sou associada da Evangelizar. Muito obrigado E aproveito para dizer que tal vocês se tornaram associados, era operadora 41-3221-6060, se preferir, mande um WhatsApp. Venho dar testemunho do meu sobrinho, que há muito tempo procura emprego. Mas como ele tinha um problema de depressão, fobia e muita dificuldade para se comunicar, ele não conseguia vencer esses obstáculos que impediam de progredir na vida. Fiz e estou fazendo o terço e novena das Santas Chagas. Sim, na programação da TV Rádio você tem o terço das Santas Chagas. Também tem no YouTube Padre Manzotti. E graças a Deus, ele agora conseguiu um emprego. Está muito feliz. Graça alcançada é graça testemunhada. Evangelizar é preciso. Solange de Deus Moura, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde nós temos TV aberta, TV Evangelizar aberta. Itamar, que a paz de Jesus esteja com você. A sua bênção, padre. Deus abençoe, Itamar. Você Amém. Você fala de onde? Eu falo da cidade de Tubarão, Santa Catarina. Minha saudação, Tubarão, Santa Catarina, diga lá, por favor. Sim. Como é que você me acompanha? Padre, eu precisava da sua oração por intermédio de Santa Mônica e Santo Agostinho, que aos 33 anos eu perdi a minha visão, perdi 100% a minha visão. E hoje eu estou perdendo meus rins, um rim meu já parou. E o outro só tem 19% do rim, eu estou ficando com o sangue intoxicado. Porque o rim ele não filtra mais o meu sangue. É. Eu estou em desespero já, porque eu não sei mais o que eu vou fazer. Entendi. Precisamos da oração do Senhor, por intermédio de Santo Agostinho e Santa Mônica. Alguém que fizesse alguma coisa por mim, porque eu não sei mais o que eu faço. Entendi, Itamar. Eu acolho a sua dor. Você perdeu a visão. Você perdeu um rim, agora está com problema no outro rim. É diabetes tão forte assim, filho? Sim, é diabetes. Já fiz o outro, porque como diz o médico, a qualquer momento meu rim pode entrar em colapso. Então já estou tudo preparado para entrar no hemodiálise, se caso meu rim entrar em colapso. Entendi. Está fazendo certinho acompanhamento médico? Sim, a cada 6 meses eu estou fazendo. Fiz um agora, os exames agora, mês passado, meu rim está só em 19%. Já teve 27, 28, 16, agora está em 19% só. Certo. Um rim só, e já não está mais filtrando sangue, eu já estou ficando com sangue intoxicado. A família está junto, ajudando? Sim, a minha esposa que me apoia muito. Entendi. Tem filhos? Eu tenho enteado e só filhos eu não tenho. Você tem um enteado, entendi. Sim. Tá com quantos anos, Itamar? Eu tô com 49 anos. Meu Deus. Perdi a visão com 33 anos. Muito novo. Itamar, eu posso pedir a gentileza você esperar um intervalo? Eu volto e quero convidar a todos a intercedermos por você, pode ser? Sim. Então espere, por favor, na linha. Eu vou pro intervalo, eu volto já. E você volta comigo, rezando a novena de Santa Mônica e me ajudando a interceder pelo Itamar. E se você souber de alguém que tem um caso parecido, chame no rádio e vamos juntos rezar. Voltamos já. Princesa da Serra AM. Esse a mais, nosso conceito se resume na fórmula perfeita para a sua saúde. Nas farmácias S a mais, você encontra o seu medicamento para diabetes, hipertensão e asma, totalmente gratuito. Isso mesmo, gratuito pelo programa Aqui Tem Farmácia Popular do Governo Federal. Traga um documento com foto e sua receita e procure um farmacêutico para melhor te orientar. Conheça a nossa farmácia de manipulação, onde manipulamos os seus medicamentos. Farmácias S a mais, em Itabaiana, Carira e Nossa Senhora da Glória. deixe de se conectar com o melhor da internet e fibra ótica. A iLogNet oferece isso para você. Navegue à vontade sem interrupções. São planos de 20 mega, 40 mega, 60 mega, 200 mega, com preços que cabem no seu bolso. Escolha já o seu e viva um mundo mais conectado. Contrate pelo nosso site ilognet.com.br ou ligue 3431-3378 99917-4949. iLogNet, conexão mais rápida e segura. Pode confiar. Com a redução da carga de horário de trabalho da empresa de entrega de correspondências, estamos com dificuldade para entregar as faturas do cartão Nunes Peixoto. E para facilitar o acesso, estamos enviando sua fatura através de WhatsApp ou e-mail. Mande mensagem ou ligue para o número 79-99931-4381 em Itabaiana e 79-99946-6023 em Nossa Senhora da Glória. E solicite sua fatura Nunes Peixoto, onde os amigos se encontram. Muita gente acha que dinheiro é um assunto muito complicado, mas não é. Complicado é crescer sem entender a importância de poupar, investir e sonhar. Pensando nisso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira. Conheça os cursos em edufinanceiranaescola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Esta é a Rádio Princesa da Serra. A Rádio da Família. Experiência de Deus, com o Padre Reginaldo Manzotti. Um programa de fé e oração que aproxima você de Deus. Toca-me, Jesus, e me envia teu Espírito de luz. Filhos queridos, eu tinha preparado, vocês sabem que eu adoro a vida dos santos. E queria muito falar sobre Santa Mônica, mas eu farei na missa. Características da vida de Santa Mônica. E se você puder acompanhar, bem, se não, depois você assiste no YouTube. Mas eu estou com Itamar e a gente não escolhe. Ele está lá. Itamar, 49 anos. Ficou cego, perdeu a visão e agora está com um rim já comprometido e o outro também comprometido com perigo de hemodiálise. E você viu o desespero, Itamar? E eu gostaria, se a tua esposa estiver perto, peça para ela colocar a mão no seu ombro. E eu peço, se algum sacerdote, irmão, grupos de intercessão e outras pessoas que estão com outras enfermidades iguais ou equivalentes, vamos interceder. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te peço a cura. Te peço a cura. Desta diabetes. Dessa diabetes. Que está me consumindo. Que está me consumindo. Tire, Jesus. Tire, Jesus. Esta enfermidade do meu corpo. Essa enfermidade do meu corpo. Que está afetando a minha alma. Que está afetando a minha alma. Senhor Jesus, Deus de misericórdia e de bondade, nós te pedimos e te clamamos por este teu filho Itamar, que está lá em Tubarão, em Santa Catarina. Nós te pedimos, Senhor, misericórdia, compaixão. Senhor, não olhe para os nossos pecados, não olhe para as nossas preces imperfeitas. O que estamos te apresentando, Senhor, é um filho necessitado e outras pessoas que possam estar neste momento necessitados de uma cura no corpo. Senhor, coloque uma gota do teu sangue, do teu sangue redentor, correr nas veias, que possa encontrar o equilíbrio dessa diabetes. Também outras pessoas que possam estar com células cancerígenas, Senhor Jesus, nós te pedimos e clamamos, tende misericórdia. Senhor, neste rim que está comprometido, Senhor. Em outros órgãos que possam estar comprometidos. Curai, Senhor nosso. Curai, Jesus misericordioso. Curai, Jesus das santas chagas. Nós acreditamos e pedimos, Senhor. A fé move montanha. Jesus, que passaste pelo mundo fazendo bem, curando a todos. Curai. Restaurai a saúde. Dai vida plena a este teu filho e a outras pessoas que estão tomando posse desta cura. Nós já te louvamos, Senhor, porque acreditamos que a tua graça já está sendo derramada. Amém. Levarei o teu nome, Tamar, no altar do Senhor. Minha saudação a lá, tem duas rádios que nos transmite, Tubá FM 104.9. Padre Pedro, meu abraço. A Litoral FM 90.9, Maruí, Santa Catarina e Berenice. Dom João Francisco Salmo de Tubarão. Amém. Hoje, aniversário de Dom Paulo Bose Dalbó, da Diocese de São Mateus e Espírito Santo. Em Boadas FM 92.7, Santa Cruz de Minas, Minas Gerais. Imaculada FM 93.3, Formosa, Goiás. Serra 95.7 FM, Candói, Paraná. Filhos queridos, e vamos juntos. Hoje é o dia e vamos rezar. Santa Mônica, Santo Agostinho, rogai por nós. Oitavo dia, dia de Santa Mônica. Santa Mônica, Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, Santo Agostinho, rogai por nós. Ó Santa Mônica, que pela oração e pelas lágrimas alcançaste de Deus a conversão do vosso filho e do vosso marido Patrício. E hoje o que me faltou falar aqui, que falarei, que não foi só o filho convertido, foi o marido Patrício, homem difícil, truculento, dado aquilo que nenhuma mulher espera, a agressividade e fanfarrão. Eu rezo agora por esta pessoa que tantos dissabores e sofrimentos causam meu coração e toda a família. Diga lá. Diga qual é a intenção. O salmo de hoje que nos disse, olha como as coisas vão se amarrando. Pois há coisas que já estou perdendo a esperança. Perde não. Perde não. Santa Mônica, que as vossas orações se juntem às minhas para comover o bom Deus, a fim de que Ele, Deus vivo e verdadeiro, faça com que esta pessoa por quem rezo possa voltar ao bom caminho. Fazei com que o Pai do Céu chame de volta à casa paterna este filho pródigo. Santa Mônica, Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, Santo Agostinho, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai e santificai os que mais precisam. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Filhos queridos, a música